Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Começa agora mais um programa, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Olá, meus queridos amigos, já estamos chegando com estas músicas lindas, apaixonadas, que o Amado Batista sempre traz aqui para nós. Eu hoje quero fazer um programa assim, bem bacana, cheio de música bonita para vocês. Vamos conseguir, porque é só música joia, né, que o Amado Batista canta. E a primeira música que eu vou tocar, vocês já vão dizer, essa realmente Edelson Moura escolheu a dedo. Primeiro, eu quero desejar muita saúde, muita paz para os meus ouvintes queridos, para aquelas famílias, aquelas pessoas que estão nos hospitais também, com o radinho ligado ouvindo a gente. Olha, que Deus permita que você saia logo dessa. Meu amigo Maia, que outro dia estava acamado, estava lá infartado, fez uma cirurgia, 4 pontos de safena. E tanto que eu falava, Maia, tome óleo de avestruz, homem, para diminuir esse colesterol. Não ligava, né? Olha, não sei não, viu? Gente, outra notícia que eu tenho para vocês. Severino voltou. Tá trabalhando aqui na Rádio Estúdio Brasil de novo. Mais uma carga para eu carregar agora, porque já tinha achado bom. Fiquei esse tempo todo ele trabalhando lá com essa tal de Divina e deixou a gente aqui sossegado, mas aí começaram a mandar e-mails e cartas, e ele mesmo que fazia os telefonemas para cá. Outro dia o menino disse assim, tem um rapaz aqui no telefone pedindo para o senhor aceitar o tal do Severino de volta aqui na rádio. Eu peguei o telefone assim, como quem não queria nada, quando eu falei, alô? Aí ele lá do outro lado era ele. Oi, meu chefinho. É, Severino. Ele mesmo ligava, pedindo, dizendo assim, não, o povo tá querendo. O povo exigiu. Olha, Eu enfrento cada coisa nessa rádio que vocês precisam de ver o que é que eu enfrento aqui. Tá bom, Severino. Seja bem-vindo de volta. É isso aí. Vamos peitar você de novo aqui, é o jeito. Amor antigo! Ô, oh, Amado Batista, esta é boa, rapaz. Hoje quando eu a vi, eu senti que a saudade estava em mim. Foi quando olhei em teus olhos, vi que o nosso amor tinha chegado ao fim. Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito que só me fez sofrer. Tudo não passou de um sonho, essa realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e me envolvendo, eu e você. Lembranças de um amor antigo, sei que é preciso tentar esquecer. Mas agora estou sozinho, vou por um caminho a procurar alguém que me dê carinho e tudo aquilo que eu fico a sonhar. aquele amor sem jeito que só me fez sofrer. Tudo não passou de um sonho, essa realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e me envolvendo, eu e você. Lembranças de um amor antigo, sei que é preciso tentar esquecer. Tenho três alôs para mandar aqui. Um alô para toda a população de São Félix do Xingu, lá no estado do Pará. A cidade que eu tive recentemente, fui passar o Natal lá, convite do meu compadre, fazendeirão lá na região. Disse, não, Edelson, vamos lá na fazenda, você vem para cá, fica o final de semana com a gente, o Natal e tal. E claro que eu fui. Fui muitíssimo bem recebido pelo pessoal da Rádio Correio. Quero aqui mandar o segundo alô, né? Que eu falei três alôs. Primeiro para toda a população de São Félix do Xingu. O segundo para o Bebezão, que nos recebeu carinhosamente lá na Rádio Correio. O Jonathan, também, né? Nosso colega de rádio, que cuida da programação. E está vendo um buraco na programação dele lá, para colocar o programa do Edelson Moura, o Amado Batista, ou então Ligação Nacional, para toda a população da região aí de São Félix do Xingu, no estado do Pará. Para mim será um grande prazer, uma grande alegria estarmos aí com vocês, né? A exemplo de tantas cidades onde o nosso programa já passa no estado do Pará, como Marabá, Redenção, Conceição do Araguaia, toda esta região belíssima aí. E falando de Conceição do Araguaia, nós estamos precisando de um representante para esta cidade, um representante de saúde com beleza. Se você, por acaso, tem algum parente, algum amigo que mora em Conceição do Araguaia, esta é uma oportunidade muito boa, né? Porque a pessoa que nos representava em Conceição do Araguaia já não está mais lá. Então, agora, nós estamos procurando uma pessoa legal, uma pessoa bacana, para vender o óleo de avestruz Supremo e os produtos de saúde com beleza para toda a população de Conceição do Araguaia. Vamos cantar, minha gente? Eu trago agora... já falei, né, da Rádio Correio, o pessoal todinho, né? Que brevemente estaremos lá na programação da rádio e tal. Três Marias! Vamos colocar esta música aqui agora para vocês. Maria Flor, rapaz.

É porque tem dois nomes aqui. É 992-02-1470. 992-02-1470. O DDD é 98, lá da minha amiga Raimunda Pereira da Silva e também do João Teodoro da Silva, que são os seus pais. É Dilson Carlos Pereira da Silva, é para onde vai o recado. Tomara, minha amiga Raimunda, que ele esteja ouvindo esse programa e tome juízo. É. Ele tem que tomar juízo, né? Escrever para você, telefonar, dar o ar da graça. A pessoa não pode viver tanto tempo assim, sem falar com a família, sem dar o ar da graça. É difícil, rapaz. É difícil. Fico pensando comigo mesmo, né? Severino, por exemplo, saiu lá da terra dele, lá onde o bode se estrepa, que eu não sei nem como é o nome do lugar que ele nasceu, veio para Brasília. Um belo dia chega um recado aqui, né? Não, eu ouvi no rádio que tem um tale de Severino trabalhando aí pro mode não sei o quê. Eu falei, olha, para falar um tale de Severino e pro mode, eu acho que esse sotaque desse jeito é Paraíba. É Paraíba, é paraibano. Aí eu perguntei, Severino, você nasceu onde? Paraíba. Digo, olha, tá vendo? Tem uma pessoa procurando por você. E por sorte, era a pessoa que tinha criado ele, porque na verdade esse menino, eu acho que ele nem nasceu. Ele foi fundado debaixo de uma pedra lá na Paraíba, no sertão paraibano. E essa mulher parece que estava catando lenha lá na roça e viu o choro de um menino. E gritou: marido, vem cá, tem um menino chorando. E procuraram. Tinha lá umas pedras, umas cobras junto lá, e tava lá o Severininho, pequenininho, coitadinho. Barrigudinho estufado, a cabeçona grande, aquele zóio rebugalado, zóio torto. É que Severino tem o zóio torto. Aquele zóio tortão, aquela boca seca, sem beber água já não sei quantos dias, debaixo daquela pedra, naquele calorão. Aí foi aquela alegria, ai que bom, vamos botar o nome dele nele de Severino. Severino com Severino, não é Severino, é Severino, e botaram o nome dele de Severino. E assim nós achamos esta moça, essa senhora, né, dona Apolinária, lá da Paraíba, que um dia ligou para nós aqui. Não, eu acho que esse Severino, que é o único que tem o nome com Civi, ah, é ele mesmo. Ai, Deus, manda uma foto pra mim, que não sei o quê. Que esse menino, nós achamos ele debaixo de uma pedra aqui na Paraíba, no sol quente, junto com as cobras que estavam lá enfiadas debaixo dos buracos e tal. E agora, passou um tempo fora daqui da Rádio Estúdio, tá voltando. Mal agradecido, porque até a mãe dele eu encontrei. Até a mãe, pra você ver, a mãe de criação, né? Porque a mãe dele ninguém sabe, porque... Você sabe o que é que eu pensei outro dia? Gente, será que Severino não é filho de uma cobra com um jacaré? Nasceu esse objeto? Tava debaixo de uma pedra? Às vezes é filho. Uma cobra teve um relacionamento com um jacaré, nasceu Severino. Ei, meu Deus. Vamos ouvir agora Quarto de Mansão, gente. Pelo vitrô, dentro de um quarto em minha frente, vejo um vulto diferente, mal posso compreender. Me aproximo de tanta curiosidade, porque o vulto, na verdade, chega a me surpreender. E por detrás de uma cortina transparente, sob a luz fosforescente, vejo um corpo de mulher que aparenta 20 anos mais ou menos, pelo que eu estou sabendo. Meu carinho ela não quer. E eu me perco diante de tanta beleza, presente da natureza, ela merece também. Quando se veste, roupa íntima elegante, com seu jeito provocante, não parece com ninguém. Se retrocede num instante tão segura, num sorriso de ternura, veja no vaso uma flor. Ela se curva sob a cama lentamente, e despercebidamente ela faz cenas de amor. No desespero de uma vida tão vazia, curte o som sem alegria em seu quarto de mansão. Quando se perde entre o som de um toca-fita, eu a vejo mais bonita no meu quarto de pensão. Ela contempla o seu corpo calmamente, com um gesto diferente, banha o rosto abrasador. Eu delirando, num vitro quase fechado, num calor desesperado, quase morrendo de amor. Discretamente, sai do quarto e fecha a porta, logo depois ela volta do banho pra se enxugar. E se esconde na toalha umedecida, sob uma luz colorida que está pra se apagar. Nesta penumbra, devagar vai se deitando, suas mãos vão deslizando para o sono começar. A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste de saber que nada existe, entre nós eu vou chorar. A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste de saber que nada existe, entre nós eu vou chorar. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Este é o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Deixa eu falar desse produto maravilhoso para as pessoas que têm feito bem a tanta gente, né? Pessoas que têm hemorroidas, pessoas que têm psoríase, pessoas que ficam aí sofrendo com para regeneração de cicatrizes. Então a pessoa passa a banha Suprema, a banha de avestruz. Pessoas que estão sofrendo com queda de cabelo, né? Porque a queda de cabelo muitas vezes falta de vitamina E, vitamina A, e aí aumenta a imunidade quando toma o óleo de avestruz, o cabelo para de cair mesmo, nunca vi uma coisa dessa. Pessoas que têm celulites, cicatrizes e queloides, passa o óleo de avestruz, gente. Passa o óleo, toma o óleo de avestruz. Você que tem manchas causadas pela idade, muitas vezes está cheio de manchas, pode passar o óleo nas manchas também. Aquelas olheiras, pessoas que não gostam das olheiras, sabe como é que eu faço? Quando eu estou com olheiras, eu passo de noite, antes de eu dormir, em volta dos olhos, assim, naquelas. A minha esposa diz assim: Edelson, passe óleo de avestruz nas suas papadas aí também. Até nas papadas eu passo óleo de avestruz. Gente, eu estou rejuvenescendo com esse óleo. Cada dia que passa, eu me olho no espelho e eu estou cada vez mais assim, mais novo, rejuvenescendo, porque ele é rico em ômegas, tem todos os ômegas necessários à saúde humana. Você ouve falar tanto do ômegas 3. Agora, o óleo de avestruz tem os 4 ômegas nele, 3, 6, 7 e 9. Uma mulher telefonou a Edelson Moura: por que não tem ômega 7 no rótulo? Aí eu estava explicando para ela, porque o ômega 7... ele é chamado de ácido não sei o que, está lá no rótulo escrito direitinho, né? A gente que chama popularmente de ômega 7. Intestino preso, nossa, as pessoas que têm o intestino preso, sofrendo. Tinha um amigo meu lá de Crateús, no Ceará, ficava 20 dias sem poder ir no banheiro, segundo meu jornalista querida de Mar Soares, disse: Edelson, o homem ficava 20 dias sem ir no banheiro, comia tudo quanto era mamão que tinha em Crateús, ele comia, ia pra feira pra ver se soltava o intestino, nada. Agora com óleo de avestruz, não. Diz que todo dia, 7 horas da manhã, em ponto, parece um reloginho, solta o intestino, o óleo de avestruz. É muito bom. Se você tem o colesterol elevado, triglicerídeos altos, queimaduras, você passa o óleo, gente. Esse produto é fantástico, mas atenção, aí é onde mora o perigo. Não compre qualquer óleo de avestruz. Você vai achando por aí, ah, é óleo... Não. Compre o óleo de avestruz Supremo, cifrado e inspecionado pelo Ministério da Agricultura. Tá combinado? Estamos tratados? Anote, você que mora em Brasília, o telefone do Olho Vivo para você pegar esta maravilha para levar para sua casa. Olho Vivo é Taguatinga, viu, gente? Todo mundo que mora em Taguatinga. 84457768. No Paranoá, a nossa Casa Nordestina, você pega lá o óleo de avestruz, a banha e os produtos Saúde com Beleza. Inclusive, lá tem o sebo de carneiro Saúde com Beleza. O que mais? Samambaia, a nossa população querida de Samambaia. A Raimunda está acordando mais cedo, gente. Está entregando nas casas aí na Samambaia inteira. Ela comprou um carro novo agora, está entregando de casa em casa. Ela leva, a pessoa liga para ela, ela vai lá na porta da pessoa. 99780658. 99780658, tá bom? Ligue e peça o seu óleo de avestruz. E também temos os nossos representantes espalhados por todo o Brasil. Em quase toda cidade brasileira já tem um. Nossa, é uma beleza. Vamos agora trazer para você Louco de Amor. Canta, Amado Batista. Bate que bate coração nesse peito. Minha cabeça já não pensa direito. Louco de amor por você. Acho que estou perdendo todo o juízo, mas você sabe do que é que eu preciso. Quero ficar com você. O que eu trago no peito, eu tô dizendo, sei que não é direito, mas vou falando. Você já tem outro. Não tô sabendo. Se tiver vou-me embora, mas vou chorando que estou te amando. Mas vou chorando. Bate que bate coração nesse peito. Minha cabeça já não pensa direito. Louco de amor por você. Acho que estou perdendo todo o juízo, mas você sabe do que é que eu preciso. Quero ficar com você. O que eu trago no peito, eu tô dizendo, sei que não é direito, mas vou falando. Você já tem outro. Não tô sabendo. Se te der vou-me embora, mas vou chorando que estou te amando. O que eu trago no peito, eu tô dizendo, sei que não é direito, mas vou falando. Se você já tem outro, não tô sabendo. Se te der vou-me embora, mas vou chorando. Estou te amando, mas vou chorando. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. E agora no programa, Amado Batista, o povo fala. Muito boa tarde, meu amigo Edelson Moura. Mais uma vez aqui, eu, Kojak Peter, aqui de Muquém de São Francisco. Eu quero desejar para você uma boa tarde. E já também falando para você, fiquei muito satisfeito. Foi uma grata surpresa em saber que o meu concunhado conhece você desde criança, desde a infância. Fiquei muito contente em saber disso. E ele também muito mais feliz que eu retransmito aqui o seu programa através da Dinâmica FM. Ele falou que, se você lembra, do seu Gervásio Benício, e o nome do meu concunhado é Erivelto Benício. Ele conhece você, conhece o seu irmão Pachola, conhece o seu irmão Elcio. Diz que o seu irmão Elcio trabalha aí na rodoviária de Brasília, então conhece você, e saudade, né? Dizendo que assim que você passar por aqui em Muquém de São Francisco, vem aqui na fazenda dele comer uma galinha aqui com a gente. Vai ser um prazer te receber aqui, você. E ele tá te mandando um forte abraço, e para você também mandar um forte abraço para ele lá. Ele Velto Benício, tá bom? Foi seu amigo aí de infância, você lembra? Um abraço, Edelson Moura. Como não lembro, Kojak? Lá em minha cidade, Lagarto, todo mundo conhece todo mundo. Seu Gervásio era vizinho da minha mãe, vizinho da nossa casa lá em Sergipe. Seu Gervásio, Erivelto, né? Há muito tempo não vejo o Erivelto, mas mando aqui o nosso abraço para ele, o nosso carinho especial. Dizer para ele que sentimos saudades daquela família maravilhosa, né? Da nossa querida cidade, Lagarto. O Pachola continua lá no mesmo lugarzinho, ele não está em Brasília, não. Ele mora em Sergipe mesmo, lá na nossa querida Lagarto, na casa da minha mãe. A minha mamãe faleceu, né? Seu Gervásio também não está mais entre nós. Eu fiquei sabendo que ele já tinha falecido, não é? Mas é a vida. Né, dá um abraço no Erivelto, em toda a família, né, muito obrigado a você por essas notícias, desta pessoa querida, que faz parte também do nosso seio familiar. Fiquei muito contente de saber das notícias. Eu sabia que o Erivelto estava pela Bahia, mas não sabia qual a cidade. Agora já sei, você me deu todas as notícias. Pode ficar tranquilo que quando eu estiver por essa região, estarei aí visitando o Erivelto e comendo aquela galinha caipira, né? Saudades do seu Gervásio, aquela cabecinha branquinha, né? Bem forte, aquele bigodão. Oh, gente, a vida é isso mesmo. Vamos trazer agora mais uma música. Eu ofereço para todos esses amigos aí de Muquém de São Francisco. Obrigado pelas notícias. E traremos agora A Rua em que Você Morava. A mesma rua ficou tão diferente desde que você mudou. E aquela casa não é mais a mesma casa, agora é tão triste, sente falta de você. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina. Você é a menina que nasceu só para mim. Me lembro ainda do bilhete carinhoso que você me escreveu quando eu a conheci. Você dizia que me amava e me adorava, dizia que queria ser a minha namorada. Eu aceitei e contente então fiquei, pois você é diferente de muitas que conheci. Cabelos pretos, lábios cor de rosa, você é uma rosa que nasceu no meu jardim. Hoje eu me sento no murinho lá da rua, onde você passava toda hora pra me ver. Desconfiada e com medo de seus pais, seus olhos me olhavam, mas fingiam não me ver. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina. Você é a menina que nasceu só para mim. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina. Você é a menina que nasceu só para mim. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina. Você é a menina que nasceu só para mim. Edelson Moura. O Brasil inteiro ouvindo Edelson Moura, apresentando aqui o Amado Batista, o mais amado do Brasil. Quero mandar um abraço lá para a cidade de Ji, Paraná, meus queridos amigos da Rádio Planalto. Mandar também um abraço para o meu queridíssimo Peroni, lá em Vilhena. Como vai você, Peroni? Tá tudo bem? Um abraço, viu? Obrigado aí pela retransmissão dos nossos programas, esses amigos queridos de Rondônia, Ariquemes, meu amigo Hugo Bacelar, um abraço, viu, Hugo? Ao pessoal também lá de Itapuã do Oeste, meu abraço a todos vocês, obrigado pela audiência do nosso programa. Rondônia inteira, de ponta a ponta, Ouro Preto do Oeste, Rádio Rondônia FM, que beleza! Tudo bom, gente querida de Ouro Preto? Lombardi, cadê o William? Tudo bem com ele? Tudo bem com a família? O nosso abraço, minha gente de Rondônia. Cleves Serafim, o maior apresentador de televisão do estado de Rondônia. Olha, Cleves, meu abraço, viu? Meu muito obrigado pelo carinho que você tem tido com o Edelson Moura. A coisa mais importante da vida é a gente ter as nossas amizades, os nossos amigos espalhados por este mundão de meu Deus. Eu gosto muito de fazer amizades, né? Ao contrário de muitas pessoas, que tem gente que não gosta de amigos. Eu adoro. Adoro meus amigos, eu gosto de fazer amizade, né? Afinal, viver é isso. É a gente estar sempre em harmonia com as pessoas, curtir as pessoas. Essa semana eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com a minha família e eu estava conversando com a minha esposa exatamente isso. Zélia, nós temos que degustar cada minuto, cada segundo da nossa vida. Não é só viver. Não é só viver, não. Nós temos que degustar, é viver, aproveitar e admirar as coisas, as pessoas, né? Então, é sempre bom a gente viajar, conhecer pessoas, fazer uma viagem para lá, outra viagem para cá. Ah, mas não sei como é que esse homem sai de tão longe, lá de Brasília, para vir aqui. Meu Deus, não tem coisa melhor no mundo. Eu vou parando pelas estradas, vou visitando meus amigos, entro numa fazenda, entro numa casa, durmo, como galinha, como peru. Não tem coisa melhor no mundo, não. O cara chegou pra mim e disse: Edelson, vai passar a Semana Santa lá em Hidrolina? Eu falei: rapaz, não me convide. Ah, você vai nada. Não me convide. Igual o doutor Petrônio. Esteve aqui em Brasília, veio me visitar, disse: Edelson, vá lá em Açailândia. Falei: doutor Petrônio, não me convide, doutor Petrônio. Tu vai nada? Vou não? Tá bom, eu não vou não. Falar nisso, gente, eu quero agradecer carinhosamente a visita do doutor Petrônio Gonçalves ao Edelson Moura. Ele veio de Açailândia fazer um uns negócios em Brasília, não sei o que foi, não perguntei, também não me interessa a vida de ninguém, mas ele veio a negócios à nossa cidade e tirou um tempinho para vir ver o Edelson Moura pessoalmente, para vir aqui me visitar. Eu fiquei muito feliz, muito contente. Quero mandar o meu abraço para todos de Açailândia e o Dr. Petrone, muito obrigado pela visita que fez ao Edelson Moura. Para você, para os doutores que vieram lhe acompanhando, para toda essa turma que esteve aqui, tá bom, Dr. Petrone? E transmita o meu abraço a todos de Açailândia, esta cidade linda e maravilhosa que eu adoro. Eu qualquer hora passo por aí, você não fique com coisa não. Vou trazer agora mais uma música do Amado Batista. Quero você. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Diga que sim. Eu não consigo esquecer você. Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer. Quero você. Quero você. Quero você todinha pra mim. Quero você. Quero você. Quero você todinha pra mim. Quero ser dono do seu coração. Você é a coisa que eu sempre quis. Quero você. Quero você. Quero você todinha pra mim. Quero você. Quero você. Quero você todinha pra mim. Meu bem, o que eu vou lhe dizer? Quero você. Quero você. Quero você todinha pra mim. Quero você. Quero você. Quero você todinha pra mim. Quero você. Quero você, quero você todinha pra mim. Quero você, quero você, quero você todinha pra mim. Quero você, quero você, quero você. Agora sim. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. E mais uma vez no programa do Amado Batista, o povo fala. Boa noite, meu amigo Edelson Moura, locutor Frank Dias, que prazer estar gravando esse áudio para o seu programa. É somente para dizer que a Rádio Jovem FM de Itupiranga, Pará, ela transmite o programa Amado Batista todos os domingos, das 6 da tarde até às 8 horas da noite, tá? Mandar abração todo especial para você e toda a sua equipe, que você continue sendo esse excelente profissional que é, né? E também com essa sinceridade que só você tem. Frank, obrigado, amigo. Que coisa boa receber sua mensagem, rapaz. É importante demais essa comunicação com os nossos colegas, com os nossos amigos. Que prazerão. Olha que vozeirão que você tem, hein, Frank? Parabéns, viu, pelo seu trabalho, pelo carinho aí com Edelson Moura em colocar o nosso programa no ar, não é? Na cidade de Itupiranga. Meu abraço a todos daí. Eu sempre falo com esta cidade. Sempre estou conversando com Itupiranga, porque aí nós temos o nosso representante Rato do Espetinho, né? Que é uma pessoa que sempre está ligando para cá, falando com a gente. Ele é doidinho pro Edelson Moura um dia fazer uma visita a Itupiranga. E claro que qualquer hora nós vamos aparecer. E não perderei nunca a oportunidade também de visitar todos os meus colegas aí, viu, Frank? Um grande abraço, obrigado a todos os nossos ouvintes da rádio, pessoal que curte o programa do Amado Batista. Ô, coisa boa! Você ouviu aqui no programa do Amado a voz mais bonita do Pará, Frank Dias, meu colega lá de Itupiranga. Ô, beleza! Vamos cantar, Amado Batista, é mais um sucesso que eu vou trazer, A Raposa e as Uvas. Com muita saudade daquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo era pra se abraçar. Você com laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, e você se sentava só pra me mostrar. E tu a gente transava, eram 3, 4 cubas. Eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo o teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu te tinha certeza. E no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. E quando a orquestra tocava Bésame Mucho, eu lhe apertava e olhava seu rosto dentro do corpete, querendo pular. Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel. Eu era um menino, mas fazia o papel de um homem terrível só pra lhe guardar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas, eu sempre querendo o teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar. E ao chegar em sua casa, em frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão, o medo que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava, pois dos muitos conselhos que sua mãe lhe dava, tinha um que dizia, só depois de casar. A gente transava, eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas, eu sempre querendo o teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. A gente transava, eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas, eu sempre querendo o teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Batista, o mais amado do Brasil. Antes de ir embora, eu quero colocar uma gravação de uma pessoa que mandou aqui para mim. É uma gracinha. Pela voz, a gente já conhece a pessoa. Quer ver? Oi, Adelson Moura. Bom dia. Eu sou a Vanderleia, aqui de Santa Filomena. Ouço seu programa pela rádio de São Domingos do Maranhão. Eu sou aqui de Santa Filomena do Maranhão. Sou sua fã. Te ouço todo dia pela manhã. Gostaria de ouvir qualquer música de Amado Batista. Adoro todas. Tchau. Gracinha, né, gente? Santa Filomena. Vanderleia, muito obrigado, viu? Por esta mensagem, pela sua voz chegar aqui. Olha, parece um sonho, não é, gente? É bom demais esta comunicação do povo com Edelson Moura através do nosso WhatsApp. Os programas da semana que vem, eu quero fazer entupidos de participação de vocês. Eu vou entupir, porque agora eu estou contando com a assessoria. O meu Aspone voltou, Severino. Então agora ele vai me assessorar, vai pegar as gravações, vai trazer para mim aqui, tal e coisa. Né? Aquele negócio, gente. Nós, quando aceitamos Severino voltar para cá, eu pensei assim, eu digo, olha, tem um ditado que diz, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Né? Esse ditado aí todo mundo conhece. Mas eu vou contrariar esse ditado. Eu vou ficar mal acompanhado, mas eu vou dar essa oportunidade, porque me pediram, né? Ele mesmo ligava para cá, fazia vozes diferentes. Outro dia tinha uma voz que eu pensei que era de outra pessoa. Depois eu fui prestando bastante atenção, era Severino.